Ô Diego, se você escolheu esse momento para afiar sua faca? É que eu peguei, eu lembrei que eu tinha um canivete que tem uma chara. Eu falei, putz, será que funciona na faca? Uma miniatura de chara? Mas já acabei já. Pode perguntar para começar? Para o Fábio. Vocês não estão me ouvindo? Ah, tô Agora ouvindo eu tô. Não, o agora. Fábio voltou. Agora o Fábio voltou. Ele não tinha voltado, não. Eu não tava aqui ouvindo. Bora acelerar aí que o Big Brother vai começar. Puta que pariu. Vamos pra gravar. Vamos aí. Eu abandonei o Big Brother. Depois que o meu favorito saiu, eu abandonei também. Não, eu não tive favorito. Eu abandonei logo no começo, na segunda semana. O do Gustavo era o Luciano Punhetinha. Isso, Putz, eles ele saíram tinha primeiro, essa. né? Saiu primeiro. Caramba. Ah, Eu nem triste. lembro quem eu tinha falado, quem eu fiz a previsão de que ia ganhar. Não é aquele gordão? Thiago Abravanel. O Abravanel que pediu pra sair? Cara, a gente tá discutindo Porra. Big Brother. Vamos começar a gravar Vai, essa vamos porra, lá, pelo vamos lá, amor vamos de Deus. Não, lá. dá viu, dá Peraí que eu viu. vou. Davi. Isso dá viu. Davi. Pode pôr pra gravar já ou tá cedo Aqui ainda? tá Vai, gravando aqui. bota pra gravar, vamos lá. What you really like, baby? I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Beleza, pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez, o podcast Não Tem Como Dar Errado não poupou esforços para selecionar as mais diversas opiniões políticas, os mais diversos representantes de cada espectro político para que possamos aqui ter uma conversa, diferentes pontos de vista e uma discussão mais, como dizer, alguém me ajuda? Não tem. Acalorada? Não sei. Eu não sei. Na última vez que eu tive uma discussão política com alguém, eu fui chamado de eurocentrista e... Falando nisso, André... Faz muito tempo isso. Falando nisso, André, eu... Desculpa atrapalhar. Mas o Ed Motta falou que ele é eurocentrista pra caramba. E eu detesto o Ed Motta. Caralho, como que alguém entende essa palavra? Mas vamos aí. Ué, mas faz sentido, pô. Eurocentrista coloca a Europa no centro, como o foco principal. Ou eu tô falando aqui já? É mais ou menos. Vamos continuar a entrada do podcast. É, nem apresentou ninguém, né? Bom, aproveitando essa entrada. Eu estou aqui do meu lado direito com ele, o neofascista eurocentrista André Dequinho. E aí, pessoal, beleza? A minha entrada ia ser minha apresentação, ia ser que hoje eu fui chamado de eurocentrista, mas eu salvo já. Já que ele nem discordou, quer dizer que ele é realmente? O que será eurocentrista? Não sei, segue o baile. Bom, na minha esquerda está ele, o comunista de iPhone. O esquerdo macho do Não Tem Como Dar Errado, Fábio. E hétero top do bem. Não esqueça. Hétero top do bem é maravilhoso. Tá de iPhone agora, Fábio? Não, você que tá. Achei que ia ser você. Eu também achei por algum momento. Eu pensei, cara, será que ele tá falando de mim? Não, mas enfim, continua. E o nosso correspondente internacional, a modelo e atriz Diego Queirobal. O bom é que, de todos nós, eu sou o único consistente, né? Eu mantenho minha profissão. Vocês ficam aí desfocando e não tem foco nessa porra. What's up, bitches? Vai lá. E eu, o seu host de sempre, Gustavo, estou aqui para fazer esse teste. E é o seguinte, pessoal, a minha ideia do podcast é o seguinte, vou explicar aqui para vocês. A ideia é a gente montar um país. Basicamente, esse teste que eu peguei aqui para a gente usar tem uma bússola política. Lá pra cima seria alguma coisa mais ditatorial, certo? Pra baixo seria mais liberal. Na parte da direita seria a direita, economicamente falando, e na esquerda seria esquerda, economicamente falando, certo? Então a gente vai fazer esse teste e no final ele vai dar o espectro que ficaria esse nosso país se nós fizéssemos o país. A ideia é que nós somos uma cúpula que vai discutir as ideias desse país para implementar nesta nova nação. Lembrando que a gente não conhece esse teste, né? Isso daí é novidade para todo mundo. Acho que o Gustavo foi o único que viu. Mas é antigo e o Diego, e eu mostrei pro Diego. Não, mas você falou que é outro? Você não falou que era outro? É outro. Então você não me mostrou, cara. Mas não, só um comentário, Gus. Quando você fala de eixo, assim, pra cima, pra baixo, seria muito mais fácil se a pessoa estiver vendo o gráfico, né? Sim, pensa. Se você assina o podcast, você consegue ver? Ah, vai ter. A foto que vai aparecer agora. É só pros que pagam, né? Isso. Exatamente. Só bem os inteligentes conseguem ver agora na capa. Vamos montar um apoio. Entendi. É um eixo X. Não é invisível. E depois a gente pode comparar com os outros governantes, com os outros países, para ver qual país a gente está mais alinhado às mesmas ideologias políticas. Ah, só para entender, você vai estar tá preenchendo o teste conforme que a gente discutir? Então, a gente tem que chegar no consenso para cada... Exatamente. Ponto. A ideia é que a gente entre num consenso em cada ponto. Boa. As opções que a gente vai ter. Discorda totalmente, discorda, concorda ou concorda totalmente. Certo? Certo. Tem a opção neutro aqui, mas eu acho que a ideia é não pegar essa opção neutro. Sempre ir para algum dos lados. Tudo bem? Tá, então não pode usar neutro. Nenhuma situação. Se tiver uma situação muito neutra, a gente põe o neutro, mas vamos evitar. Certo? Tudo bem? O problema é que a gente tá em par, né? É, votação fica meio difícil, né? Mas a gente vai chegar no consenso, vamos lá. Não, nem só esse é o problema. O problema é que tem mais de duas opções também. Então, tipo, apesar de estar em quatro, pode ser quatro respostas. A gente entra no neutro. Vamos lá. Primeira questão. Quase nunca as coisas terminam bem quando o governo se envolve no mundo dos negócios. E aí? O que que é se envolver no mundo dos negócios? É ter empresas estatais, essas coisas? Eu acho que sim. Ou é só, organizar as taxas e os negócios, Eu acho que sim. Complicado. É difícil falar. Tem muitas opções aí. E a pergunta é a seguinte: a gente tá criando o país é nosso. Então a gente Isso, é o governo. O país é nosso. A gente eu é o governo. Eu quero é que o governo mande mesmo. Então nunca dá errado. Eu discordo. Dá uma opinião eurocentrista aí, André. Não, não é opinião. A resposta que eu vou dar é discordo. Nem opinião, é que eu tô certo. Não é não tá aberto. Não é sugestão. Exatamente. Cara, centrista mesmo. Você discorda totalmente ou só discorda? Não, só discordo. Eu discordo também. Eu acho que empresas do governo podem ajudar bastante em certos momentos, determinados... Eu também discordo determinados fortemente, momentos ali. Inclusive, porque eu sou o governo, eu quero mais é que tudo venha pra mim mesmo. Eu também discordo fortemente, então eu acho que eu vou ficar... Não, mas eu acho que eu só discordo, vai, eu só discordo. Eu só discordo, eu acho que fica mais... eu só discordo. Seria... É, mais real, só discordo. Então perdi, né? Então, próxima. Perdi, beleza. Perdeu. Taxas de importação sobre produtos estrangeiros são uma boa maneira de proteger os empregos no meu país. Eu concordo. Cara, eu odeio taxa de importação, eu gostaria que fosse zero, mas eu concordo também. Eu concordo totalmente. É, eu como governo, eu concordo. Eu como consumidor, cidadão daquele país, queria as taxas zeradas, porra. Não, tudo, mas, depende, Fábio, do ponto de vista. Fábio, os produtos consumidos no seu país, você não vai pagar a taxa de... Isso daí, né? Eu vou pagar a taxa nos produtos exportados. Importados. Não importados, isso. É, não nos produzidos nacionalmente. O que faz uma ligação, sim, com a primeira pergunta, porque se você tem um estado que... Olha só, já a parte comunista aqui. Mas um estado forte, tipo, que produz insumos, você não teria problema de pagar tantas taxas de produtos importados. Você não precisaria ter tanta importação. É, eu concordo totalmente, porque quanto mais produtos você produz, né? Quanto mais você produz, o dinheiro fica retido ali no meu país, né? No nosso país. Tem um outro problema, né? A gente tá criando o país agora, então ele produz nada. Vai ser tudo importado. Vai ser futuramente. Não, quem disse? Olha, como eurocentrista, eu sou aquele cara que invade os outros países e pega todas as riquezas e traga. É, a gente pode ter invadido uma parte da Polônia. Não, a gente invadiu. Eu tô partindo do pressuposto que a gente já invadiu e tá montando países com as nossas. Tá fazendo uma ocupação. A gente invadiu e a gente criou nossas regras e a gente tá organizando a partir de agora. Exato, Diego. Não tem um pedaço de terra dando mole e a gente pegou aquele pedaço de terra que tá dando mole e ninguém quer. Não, a gente invadiu algum lugar. Entendi. É guerra. Não, a guerra não. A gente venceu guerra, a guerra. Foi... A gente... Não foi uma guerra. Não precisa ter sido guerra. Não precisa ser um conflito violento. Pode a gente ter sido só pegou acordo. As nossas terras e falou, eu tô separando aí de vocês. Pau nos seus cu, agora aqui é uma nação separada. Às vezes a gente pediu, chegou pro Bolsonaro lá, pediu o Acre e ele deu o Acre, tá ligado? Ele falou, que porra de Acre, e a gente, né? Tá que aqui no Acre montando um país, tá ligado? É isso. Boa, eu gostei dessa ideia. Eu sou que nem, mas eu tenho uma ideia mais americana, que a gente tá democratizando algum país invadido. É, o cara tá... Seu euro norte-americanista. Euro-americano. Não, não, seu centro. Eu falei euro, não. Seu norte-americano. A gente pegou os maiores especialistas no assunto. Eu diria que ele é tipo. É o hemisfério norte-centrista. Perfeito, essa é a definição do jogo. Mas, voltando a. Voltando a essa última frase, essa última afirmação, eu acho que eu concordo totalmente também, porque nós temos as nossas empresas no nosso país. E se a gente não aumentar as taxas de importação, a gente... Quebra. Não vai ficar competitivo, né? Exato. Como que nós vamos competir com as empresas lá de fora que vêm por anos e anos e anos se consolidando aí no mercado? Eu só não concordo totalmente, porque eu acho que você deve estimular a concorrência. Você ter uma diversificação, ter uma diversidade de serviços e produtos. Essa parte também, a concorrência é positiva. Mas mesmo você pagando imposto, ainda tem a concorrência, tá ligado? Se outro país tá fazendo um produto bom e mesmo pagando o imposto ainda é melhor o produto internacional, você ainda vai comprar o internacional. Você vai ter que melhorar a qualidade do nacional para poder competir. Exatamente, mas a gente tem que dar... Eu acho que tem que dar espaço também pro produto importado. Bom, a minha ideia é concordo totalmente. A minha ideia é só concordo. Eu concordo com... Tá com imposto aí. E você, Fábio, também concorda totalmente? E aí, pessoal, concorda ou concorda totalmente? Pra mim é totalmente. O que vocês acham? Totalmente, totalmente. Perdeu, André. Olha lá. Um forte poderio militar é uma ferramenta de política externa melhor do que uma forte diplomacia. Eu discordo totalmente. Na verdade, eu concordo que é melhor, mas eu não gostaria de fazer por esse lado, né? A Rússia que diga, né? Isso, é melhor, de fato é melhor, tá ligado? Você fala que tem umas bombas atômicas e acabou. Porém, não é por aí que eu gostaria de andar com o meu país, né? Então, eu discordo totalmente dessa. Eita. Vamos pensar, vamos trazer pro parque de diversões. Se você é o cara que é o mais forte das criancinhas, que todas as crianças você vai bater, ninguém vai brincar com você. Ninguém vai comercializar com você, todo mundo vai ter medo de você. Mas o medo é uma ferramenta, né, cara? Sim, mas é uma ferramenta de exclusão também. É. E se o que acontece? Outras pessoas se juntarem, elas podem te derrubar. A questão do medo, ela torna as coisas instáveis. Eu concordo com o André. Então, nesse caso, eu discordo totalmente. Nessa frase, eu discordo, mas eu concordaria com o André que é muito mais benéfico a diplomacia. É, eu tô na mesma. Eu entendo o André, mas a frase eu discordo. Ó, é que aqui na frase ele fala o seguinte, é uma ferramenta de política externa melhor do que uma forte diplomacia. Eu acho que então, não. Então, a ferramenta de política externa não é só a proteção, é a política externa mesmo, é o que o André falou. Eu também achei que era pra proteção, mas não é proteção, então tá certo. Discordo totalmente? Discordo só, não totalmente. Tem que ter um pouco de poderio bélico. Fechou, ganhou, discordo totalmente. A nação mal nasceu, a gente já vai ser invadido, cara. Eu discordo totalmente também, tô com o André e com o Gustavo. Vai durar duas semanas. A gente convence a galera a ir embora. Ô Diego, nós não temos poder, mas nós temos o... Mas nós somos amigos do Hulk. A gente pode ser amigo dos Estados Unidos. E tá tudo certo. Entendi. Mas a gente até tem lábia. Só quer saber, velho. Vem agora, vocês são nossos. Bom. E a gente tá muito próximo da Amazônia, hein? Ah, a gente é o Acre, né? Na República Democrática do Acre. Estados Unidos. Meu, quer. A gente tá próximo da Amazônia e da Bolívia. A gente tem floresta e tem cocaína. Então, a gente tá bem. Ganhamos. Eu acho que não precisamos mais de nada. Precisamos do mar, cara. A gente não tem saída. Como é que a gente vai exportar isso aí em grande quantidade? Bom, tá, depois a gente vê onde a gente vai invadir. Exatamente. É. Show. O governo deveria redistribuir a fortuna dos ricos para os pobres. Não, cara, a gente é o governo. Pesado, né? A gente é o governo. Não. Deixa pra gente, cara. Eu entendo essa redistribuição como taxação, essas coisas, e aí eu concordo. Mas depende também como que é feito, né? Tipo, uma taxação estilo Dinamarca, Noruega, que quanto mais você tem, mais você paga imposto. Teoricamente, eu acho que faz sentido. Maior. Faz sentido, sim. É. Agora, não, mas porque redistribuição, eu entendo como é tomar e entregar, tá ligado? É, exatamente. É assim. Na frase, eu discordo. A frase eu discordo. Mas eu acho que tá mais pra esse lado de redistribuição, é tipo métodos de redistribuição, né? Métodos de... É, eu também acho que talvez botar tipo um forte impostos, no caso de um imposto muito grande... Grandes na... riquezas. Não, fortunas, né? Grandes fortunas. Cara. É, quanto mais salarial, você tem, mais você vai pagar. Salarial mesmo. É, salarial mesmo. Você ganha mais, você vai pagar muito mais. Tipo isso. Eu concordo fortemente que a ideia é ao máximo diminuir a discrepância... O acúmulo de riqueza. O acúmulo de riqueza e a diversidade... É, como que chama? Desigualdade social. A desigualdade social. Não, mas... Ô, Gustavo, lê de novo a frase. Eu vou pedir pra você ler mais uma vez. O governo deveria redistribuir a fortuna dos ricos para os pobres. Eu discordo da frase. Porque não cabe ao governo fazer uma... Tipo... Pela frase entender que ela vai tomar... Por exemplo, você tem uma empresa, construiu. Aí o governo vai tomar essa empresa. Ela vai transformar ela em estatal, por exemplo. É, né? Isso que eu ia falar. Daqui a pouco você quer mudar o nome do governo para Robin Hood também. Porra. Eu concordo... Ah. Muito nesse sentido que eu entendo que a gente vai fazer isso de outras formas, no caso de taxação. Eu discordo da frase. Se for pra dizer assim... Eu discordo. Eu não vou pôr fortemente, eu discordo. Redistribuir não foi uma palavra feliz. E como é que a gente vai, fazer, Diego? Mas tem algum concordo totalmente? Ou só concordo? Eu concordo totalmente. Então o discordo ganhou. É... Não, concordo, ganhou, né? Não, tem dois discordos, um concordo totalmente. Discordo, ganhou, tem dois. Como assim? Claro que mas não. Mas puta que pariu que... É, você tentou... Deveria você tentou... O Gus tentou puxar a sardinha pro lado dele, mas não. Ele errou. Tem dois votos que discordam. É, exatamente. O voto é... É, você perdeu, Gus. Por exemplo, você tentou nossa, mudar mas isso não faz o menor sentido. Não, vamos pensar assim. Ó, o Discord é 1. Não, mas não é lógico. O Discord totalmente é 2, o Concordo é 3, e o Concordo totalmente é 4. Um Concordo totalmente e um Concordo conta mais do que dois Discordos? Não, mas aí. Porque não, vamos pensar assim: um Concordo e um Discordo, eles se anulam. Negócio, como é que ia ser a votação, então? É. Eu acho que tá mais pro Concordo do que pro Discordo. Não, tem um Concordo isso pra totalmente. Mim é óbvio. É bem lógico. Não, mas é uma terceira opinião, não, né? Não, não é uma não opinião tem igual. Voto. São caralho, quatro opções. Mano. Cara, exatamente. Quatro opções, uma ganhou dois votos. São quatro opções. Um caralho, mano. Mal começou esse eu país, eu tô louco pra dar o golpe, viu? Puta que pariu. Mas isso é culpa do Gustavo, porque ele tinha só concordado e falou: não, eu vou ganhar então, vou mudar pra concordo totalmente. Tomou no cu grandão. Tudo enfiou bem, a beleza. Na discordo, bunda. O discordo ganhou. Tudo bem, discordo. O cara enfiou a nação na bunda porque ele mudou o de senhor, voto. O senhor discordou pra agradar os contribuintes, que eu sei. Mas não, tudo porque bem. Eu não acho que tem que redistribuir, eu acho que tem que taxar, mas não redistribuir. Cara, mas olha eu só, vocês estão indo muito ao pé da letra nessa palavra aí de redistribuição. A taxação das grandes fortunas é uma redistribuição de renda. Essa renda que vai tirar das grandes fortunas, ela vai acabar indo para a sociedade em geral, né, para os pobres. Mas o objetivo é concordar. Vocês estão achando que essa redistribuição é simplesmente você tirar dinheiro lá dos ricos, tira da conta bancária dos ricos, faz uma fila de pobre aqui e dá R$1.000 pra cada. Não, não é eu isso. Tô, eu concordo, não é isso. Eu concordo vocês com... Vocês estão indo muito ao pé da letra. É, exatamente. Eu tô levando ao pé da não, letra. Tá certo. Eu acho que, eu tô levando ao eu pé acho da que letra. Eles estão certos. A única coisa que eu discordo é esse julgamento aí de dois discordo ganhar de um concordo totalmente e um concordo. Ah, mas isso foi mas... só porque a gente tá certo, né, cara? Claro que não. Aliás, quem que concordou e quem que não concordou? Entendi. Ó, não, vamos pornográfico. Eita, mais um gráfico ali, ó. Série voltou. Tem um quadradinho lá pintadinho. Memórias. De concordo. Vai ter um quadradinho pintado de concordo totalmente e vai ter dois quadradinhos pintados de discordo. Quem ganhou o discordo? Não, vamos até mais longe, André. Tipo, você que trabalha com programação. Se você tem quatro respostas diferentes possíveis e uma ganhou dois votos, as outras ganharam só um, qual que ganha? Aqui normalmente. Dois votos, exatamente. Beleza, beleza. É contagem então, de votos. Tudo bem, tudo bem. Discordo, hein? Discordo. Ah, mas é a matemática. Vamos pra próxima. É a matemática. Vou guardar isso no coração, hein? Vou guardar essa daqui no coração. Cara, a gente tá próximo. Discutindo o negócio e a gente nem tem país. Próximo. Tá brigando mesmo. Não, mas é bom. De uma forma geral, o salário mínimo causa mais mal do que bem? Pô, depende do valor do salário mínimo. Ah, eu discordo da frase. De uma forma geral, o salário mínimo causa mais mal do que bem. Não. Eu discordo totalmente. Eu discordo totalmente. Só discordo ou discordo totalmente? É, não, discordo totalmente também. Ah, tá, então, não, discordo totalmente. Discordo... Não, tipo, obviamente, tá errado. Programas de vigilância e contra-terrorismo foram longe demais. Porra, de frase é essa? Eu também não entendi. Programas de vigilância e contra-terrorismo vão longe demais. Concordo totalmente. Os Estados Unidos, eles utilizaram dessa desculpa para atacar países. Mas ao mesmo tempo, você não quer terrorista no seu país, né, cara? Então, Diego, mas eu acho que realmente foram longe demais, tá ligado? Historicamente, a gente não sim. Tá... Concordo. Então é isso. A gente não tá... A gente só tá... Vocês conhecem a mesma coisa, tá ligado? É só um fato, não tem como discordar. Não tem, é um fato. Então, concordamos, né? O governo deveria definir um limite para o salário dos banqueiros e CEOs. Não tem que ter limite, só que tem que ter mais imposto para eles. Então, tipo, eu na real discordo... é meio que você tá pondo um limite. Volta de novo. O governo, nós, deveríamos definir um limite para o salário dos banqueiros e CEOs. Eu discordo totalmente. Dureza isso. Vocês já viram falar naquelas... Tem um mini documentário, essas empresas, os CEOs das empresas e tudo mais, que assim, os CEOs das empresas, os salários dele é baseado nas ações da empresa. E quando as ações da empresa sobem, eles ganham mais, eles ganham muito dinheiro. E por isso eles começam a fazer decisões não boas para o futuro da empresa, boas para a empresa hoje, esse ano, para a ação subir esse ano, para o salário dele ganhar, aumentar. E nesse documentário falava quando, como isso é problemático, entendeu? Como esses bônus que eles têm enquanto a ação da empresa sobe é problemático, tá ligado? E vai ter esse tipo de problema, mas é complicado também falar um teto, tá ligado? Mas você entende que esse é um problema da empresa? É um problema da empresa, sim. Ele tem que, a empresa tem que ver com o CEO dela. Se, ela, se ele está privilegiando o agora do que o futuro, isso é um problema da empresa. Então, eu não tenho que interferir com isso. No caso, eu discordo totalmente que tem que ter um teto para o salário deles. Tá, eu concordo com o Gustavo. Discordar. Então tá, concordamos. Próxima. O mercado é geralmente melhor na alocação de recursos que o governo. Concordo. Eu concordo totalmente. O mercado é geralmente melhor na alocação de recursos que o governo. Depende, cara. Totalmente, acho que não. Em partes. Ó, tá falando aqui, ó. É geralmente melhor. Geralmente, eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Até porque todo governo, a gente sabe, né, que tem um grau de corrupção. Exatamente. Cara, você tá pondo em xeque a nossa capacidade. A gente é o governo, cara. Ideonidade. É, mas o governo não é formado só de 4 pessoas. Não, não, não vai ser. Depois do meu golpe vai sobrar só um. Não, concordo totalmente, totalmente. Boa, ganhou, ganhamos, boa. Vamos lá. Reabilitar criminosos é mais importante que puni-los. Tem a opção de expulsar eles do país? Não, não tem, Diego. Então seria puni-los, né, Diego? Eu concordo totalmente. Não é uma punição, né? Às vezes você tá mandando ele pros países melhores aí, vai saber. Pra ele foi bom, pra você foi bom. Pode você ser, só Diego, pode errar uma vez, né? É claro, mano. É óbvio, isso funciona nos outros países ricos, tá ligado? Se você, tipo, você pega as Noruega na vida que a prisão é boa, o índice de criminalidade diminui. O cara faz o crime e tipo, se reabilita e não faz de novo, já era, volta pra vida boa. Aí você pega o Brasil, o cara vai, fez, sei lá, roubou comida, foi preso, passou na faculdade do crime do PCC da cadeia, 3 anos depois ele é um assassino bem treinado. Aí, foda. Eu concordo. Tem que reabilitar. Tá ligado? Próximo. Algumas pessoas e religiões eu acho que eu não dei minha opinião nisso daí. Ah, desculpa, André. Desculpa. Mas eu concordo. Boa. Algumas pessoas e religiões causam, geralmente, mais problemas que outras. Como é que é? Lê de novo. Algumas pessoas e religiões causam, geralmente, mais problemas que outras. Concordo. Mas aí é muito aberto, né, caralho? Pra mim é concordo totalmente. Algumas pessoas. Se essa pessoa for o Hitler, ele causa problema pra caralho, tá ligado? Que pessoas? Então, pessoas. Algumas pessoas causam mais problemas que outras. Concordo totalmente. E religião também. 100%, é. Essa foi uma pergunta muito fácil. E você, André? Eu concordo. Mas então, André, eu tô percebendo aqui que você nunca concorda ou discorda totalmente. Porque eu acho que quando você concorda totalmente, eu discordo totalmente, você não leva em consideração algumas brechas que a pergunta deixa. Você concorda totalmente, tipo, eu abracei essa ideia totalmente, sem ressalvas, e eu tô jogando essa ideia, eu não gosto de fazer isso. É verdade. Me convenceu. Todo extremo é ruim. Exato. Mas aí a gente extremismo chega. Extremismo outro... é ruim. Aí eu a gente chega nesse daí. Ponto. É, o extremo é sempre pior. Eu concordo totalmente, viu? Concordo totalmente com você, Fábio. Totalmente. Mas também. Todo extremo próximo. É ruim. Alguns países e civilizações são inimigos naturais. Olha, eu concordo totalmente dessa. Essa eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Eita, concordo. Agora cagou tudo. Repete a pergunta aí, porque o André concordou totalmente, eu nem entendi também. Alguns países e civilizações são inimigos naturais. Depois eu que sou xenofóbico. Por exemplo, Diego... O cara nem ouviu inimigo... a pergunta, já respondeu que concorda totalmente. Não, eu ouvi. Inimigo natural totalmente. De algumas civilizações. Mas, ó, vamos pegar... Por que civilizações? Eu vou ser um pouco reducionista aqui, tá? Eu vou pegar o indivíduo. Tem sempre aquela pessoa, posso pela sua vida, que você não gosta. Você não sabe explicar porque você não gosta dela. Isso todo mundo, sabe? Você não vai gostar daquela pessoa. E você não tem uma explicação lógica para aquilo. Tipo o Fábio com o McQueen. Tipo o mundo com o McQueen, né, cara? Tipo, por exemplo, uma religião, ele pode ter a ideia, sei lá, de sacrifícios com animais são desprezíveis e são contra a religião. E a outra pode ser a favor disso, em certos rituais, sei lá. E aí essas ideias são contrárias umas uma à outra, conflitantes. Então elas são naturalmente inimigas, são conflitantes uma à outra. Por isso que eu concordo totalmente. Não, mas civilização inimigo natural, sei lá, eu tô imaginando, sei lá, duas tribos na África, ou duas tribos indígenas, que sempre brigaram também. E aí virou histórico. Mas não pode ser. Pensando na não, religião. Pode ser também. É, a gente pode pensar também na Rússia e nos Estados Unidos, né, por exemplo. Não, então, eu acho que o extremo ali seria mais China e Estados Unidos. A Rússia é um país capitalista. Por mais que a gente pense na União Soviética, essas coisas, a Rússia é um país totalmente, ideologicamente, acho que é muito mais alinhado com os Estados Unidos do que a China. Cara, a Rússia, a hora que o Putin sair, vai mudar tudo, velho. É, não sei. Ele só tá lá porque a galera não tem escolha, tá ligado? Não tem voto na Rússia. Tipo, você vota em quem você quiser, vai dar Putin. Não importa em quem você votar. A hora que mudar isso, vai alterar. Uma frase de Karl Marx. Não importa quem ganha as eleições, o importante é quem conta os votos. Karl Marx. Eu achei que era a Clarice Lispector. É tipo isso, mas uma hora muda, e a hora que mudar vai ser um país totalmente muito mais capitalista, tipo, abertamente capitalista. Um pouco de cultura aí pra vocês, enquanto eu passo pra próxima pergunta. O cara deve ter lido isso no Facebook e a frase deve ter sido de qualquer outra pessoa. Olha essa pergunta. Se um imigrante quiser hastear a bandeira do seu país no solo do meu país, não teria problema com isso. Volta pro seu país, cara. Não, brincadeira, galera. Foi só um momento de fraqueza. O Diego é o xenofóbico do... Pô, mas eu não levanto não bandeira do Brasil, cara. Eu não levanto bandeira de nenhum país, Flávio. Eu vivo da minha vida. Não levanto nem a bandeira da Nova Zelândia, nem a do Brasil, nem a da Itália. Não levanto. Eu discordo. Você discorda? Eu concordo totalmente. Calma aí, lê a frase de novo. Se um imigrante quiser hastear a bandeira do seu país no solo do meu país, não teria nenhum problema. Não, eu discordo. Caralho, isso é difícil, viu? Não, como pô, que vocês ideia... discordam disso? Como que discorda disso? Você acabou de discordar totalmente. Não, eu concordei totalmente. Então, cara, porque o motivo é o seguinte, pô, você tá vendo meu país e você tá querendo levantar a bandeira do seu... Volta pro seu, cara, se você tava mais feliz lá. Você não é obrigado Eu quero ver o André defender essa ideia do discordo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar que... Eu vou usar um exemplo que a gente via na escola. Que nosso país é nossa casa. Vamos supor que você, na sua casa, você... Você alugou um cômodo. Dentro daquele cômodo que você alugou, você deixa a pessoa se livre e fazer o que ela quiser. Porém, se ela vai na sala de estar e tira... Não necessariamente tira, mas ela vai lá e coloca... uma poltrona que ela acabou de comprar no meio da sua sala. Tô ansioso pra onde isso vai dar. A questão da bandeira do país é muito particular. Por exemplo, se você vai principalmente questão de imigração, a gente discutiu isso aí no outro podcast, que era a questão do imigrante vir e querer exercer sua cultura e religião dentro de um outro país. Acho que é uma questão a se pensar, porque antes de você querer exercer alguma coisa, ser a bandeira do país de origem seu, você tem que entender como que funcionam as coisas no país que você está atualmente. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. No Brasil, vamos pegar o Brasil, tem jogo da Copa, aí a comunidade italiana, ela resolveu estender a bandeira da Itália lá pra assistir o jogo da Copa. Eles não podem? Pra mim, pode. Por que não poderia? E digo mais, se a comunidade italiana quiser assistir a bandeira e não for jogo da Copa, pode também, qual o problema? Então, mas aí eles estão no espaço deles. Que eu falei da questão do quarto. Agora, se eles vão na Praça da Sé e hasteiam a bandeira da Itália, eu acho isso errado. Então, cara, mas é óbvio que no Acre também não tem Praça da Sé, né? Não, tem no país. Tá no país. Os caras estão levando pro pessoal, né? Não, eu sei lá, tudo bem com ressalvas. Eu não quero a bandeira da Índia no meu país. Tá, tudo bem. Entendeu? Ai, se for, sei lá, eurocentrista, né? Vem com a bandeira da Itália, da Dinamarca, da Noruega. Aí é show. Pode vir, não tem problema. Agora você vai querer me vir com a bandeira do Paquistão? Enfim, essa bandeira não cu, meu filho. Não quero. Vai jogar cricket na puta que te pariu. Não tá ligado? Entendi. Ó, beleza, mas ó, ganhou, concordo totalmente. Ganhou, concordo totalmente, tudo bem ou não? Porque, ó, o André discordou. É, não, na nossa regra de o Diego vontade. Concorda em termos, é. E agora ganhou, concordo totalmente. Eu e o Fábio, certo? É isso? Tá certo. Isso. Beleza. Ficou. Meu Deus, cara. E como meu que Deus. Vai chamar nosso país? Na Comunidade Democrática do Acre. A gente é tipo as Malvinas, né? Não vai chamar Acre mais, né? Vai ter que ter um nome mais descolado. Mas isso a gente conversa com a equipe de marketing. Não, mas não dá pra botar democrática, né? Mas toda ditadura tem o nome de democrática e popular. É verdade. Então, mas nesse caso da bandeira, eu acredito que a gente vai estar num país legal, né? O nosso país vai estar dando certo. E pessoas do Brasil, que é um país fodido, vai vir pro nosso país. E não tem problema nenhum deles ter o orgulho de ter um background brasileiro e hastear a bandeira lá na casa deles, tá ligado? Eles são brasileiros, mas eles estão atrás de uma vida melhor, mas tudo bem, desde que não seja na Praça da Sé, né? Eu acho que no Acre lá não tem Praça da Sé, não. Pelo viu? Amor de Deus, você quer fazer no seu quintal? Vou até dar um exemplo daqui. No Brasil não tem tanto, mas aqui, tipo, tem galera que é de outros países, tipo Irlanda e tal. Eles põem a bandeira na casa. Na casa pode, mas em lugar público não pode. Não pode, tipo, sei lá, em algum local público e tacar uma bandeira aleatória. Quer dizer, não sei se teria consequência caso fizesse, mas ninguém faz. Agora, na casa, tem várias, tipo, vários países. Mas então, o André falou. O que eu tava falando é o seguinte, eu não sei como que o nosso país vai chamar, mas eu sei que vai começar como República Popular Democrática. E o nome a gente pode conversar depois com a equipe de marketing. Exatamente. Fechou, o cara que vai desenvolver a bandeira. Sobe uma enquete no Instagram. Clinicamente assistido deveria ser legal. Caralho, que troca de assunto rápida. Nem foi corte isso aí não, galera, viu? Foi só ele mesmo. Vai lá. Qual que é a pergunta? Suicídio clinicamente assistido deveria ser legal. É duro isso, né? Eu concordo, mano. E eu tenho o cara que trabalhava comigo, que eu conheci. Eu concordo também. Assim que foi aprovado na Nova Zelândia, ele pegou lá e foi isso. Foi suicídio assistido. É fazer o quê? Uns 2 meses que ele morreu. O cara já não tinha expectativa de viver bem, já tava com. Teve câncer, não sei do que, e tinha Parkinson. Tipo, foi a melhor escolha, eu acho. Apesar de ser duro, é a escolha certa. Ô Diego, ele tava bem e decidiu morrer? Não, ele não tava assim, bem tipo, no sentido de. Ele tava vivendo uma vida. Ele tava vivendo, mas ele já não andava direito, precisava de ajuda pra praticamente tudo, tá ligado? O que aconteceu? O cara teve leucemia, se não me engano, há um tempo atrás. Aí ele foi fazer tratamento e tal. Ele era piloto, tá ligado? O cara ganhou uma grana fodida, coisa tipo $1 milhão por ano, mínimo. Aí ele pegou Parkinson logo na sequência. E aí afetou a coordenação motora, tá ligado? Aí ele não podia mais trabalhar como piloto, não podia mais fazer o trampo dele. Ficou meio que. Ele ainda tava dirigindo, não sei nem como, porque o cara andava todo torto, não conseguia escrever, não conseguia fazer nada. E aí tava piorando aos poucos, e o médico falou, chegou a dar 2 meses de vida pra ele só, eu acho. E aí foi logo quando tava pra ser aprovado esse negócio de suicídio assistido aqui na Nova Zelândia. Assim que saiu, ele foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros casos que foi aprovado, tá ligado? Cê, tipo, tem condições, você precisa de 2 médicos diferentes pra falar, ó, realmente essa pessoa não tem jeito. E aí o governo, tipo, vai lá e permite que você se mate. Ué, que matem quando você, né? Quando o Gustavo leu, eu botei na cabeça a eutanásia, mas isso não tem nada a ver com eutanásia, isso é realmente um suicídio assistido. Não, é eutanásia, é basicamente eutanásia, que não é você que tá se matando, tá ligado? Você só autorizou a tirarem sua vida, é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Só que mas quem eutanásia faz não é necessariamente alguém que tá numa cama de hospital sem chance nenhuma, que não fala mais, não faz na mais verdade, nada? Na verdade, não sei, acho que você não tem que estar tipo um vegetal, literalmente, com que a porra do, até o termo que eles usam aqui, você não tem que estar nesse estado. É só você não ter mais expectativa de ter uma vida, tá ligado? Você, tipo, você não vai ter uma vida decente daqui pra frente. Já tem, tipo, prazo pra você morrer. Aí você só acelera o processo. Entendi. E não importa, não tem uma doença específica, tá ligado? No caso dele era Parkinson, mais o câncer que ele teve, então, tipo, ele... O cara já tava num ponto que ele não conseguia andar. Mas ele, tipo, se precisasse, ele conseguia, tá ligado? Ele ainda conseguia se mexer. Tá? Eu vi ele dirigindo, tipo, 1 semana, 2 semanas antes dele ele realmente morrer. Caralho, olha isso. Tá bom, eu achei pesado isso daí, eu digo que eu concordo, porque eu imagino que ele passe por psicólogos e um monte de coisa a mais, né? Sim, não, é bem estruturado o processo. Eu concordo, essa eu vou tender a concordar totalmente. Eu concordo porque eu vi acontecer e, tipo, eu se tivesse na posição dele, eu queria ter a opção de morrer do que ficar só, tipo, causando problema pra família por sei lá mais quanto tempo, tá ligado? Ainda mais quando você sabe que está piorando. Né? Vamos de totalmente, então. Totalmente, fechou. É, vamos de totalmente. Pena de morte deveria ser uma opção em certos casos. Concordo totalmente. Não. Putz, agora não sei. Tô na dúvida. Eu concordo. Mas teria que ser muito bem especificado isso para não ter, tipo, a chance de você estar... pegando a pessoa errada, tá ligado? Tinha que ter... É muito difícil isso, por exemplo, quando começar a corrupção, tá ligado? Pode... É, daí... não, mas eu acho que assim, eu discordo e agora vai parecer meio estranho o que eu vou falar, mas a partir do pressuposto que a gente tenha 100% de certeza que a pessoa cometeu o crime. Certo. Se a ideia, por mais absurda e por mais dolorosa que seja, tipo, não vou, aí vão, com certeza vão apontar dedos falando, ah, mas é porque não é com você. Ah, realmente, porque não é comigo. Independente do crime, se a intenção for ressocializar o indivíduo que cometeu o crime, eu tenho que discordar da pena de morte. Em qualquer caso, em qualquer extremo que ele fizer, entendeu? Qualquer atitude. Mas não tem o extremo da pessoa ser um psicopata? Então, a gente, tipo, não entende... É, eu partindo do pressuposto que a gente não entende totalmente como funciona a cabeça de uma pessoa, a gente não sabe por que aquela pessoa fez aquilo. Meu, tipo, sei lá, a pessoa cometeu um crime absurdo que é imperdoável, só pena de morte mesmo. Mas se a gente for pensar que a gente tem que tentar ressocializar, talvez a gente não devesse ser acordado pena de morte. Tipo, assim, tipo, algum trabalho que, sei lá, essa pessoa teria que fazer. Mataria ele. Ou não mata ele agora, põe só ele pra fazer um trabalho que morre. Mas é que a intenção tira lixo radioativo, tá ligado? Então, vai cuidar da Chernobyl. Então, mas teria que ser uma punição que ele tivesse dado um retorno ao crime que ele cometeu. Talvez isso que vocês estão falando não esteja tão errado. O cara vai ser uma cobaia de teste, tipo. De arsênico no sangue, tá ligado? Pode ser. Entendeu? Então, é uma pena de morte. Só vai matar ele de maneiras diferentes. É uma pena de morte, mas ele... Não, então é uma pena de morte com tortura. É o que ele disse. Exatamente o que ele disse. Por isso que eu falei que era desculpa. Na verdade, não, mas eu entendi o que ele quis dizer. Tá vamos ligado? Ver não, até assim. Quando o corpo humano aguenta a pressão. Não, mas pensa que o André tá dizendo, eu acho que é mais ou menos isso. O cara, sei lá, matou 30 pessoas. Em vez de, tipo, só matar o cara e é isso aí, fechou? Você usa o cara pra fazer experimentos que vão salvar vidas depois. Então, tipo, meio que tentar compensar as vidas que ele tirou de alguma certa forma. Pra quem tá vivo, tá ligado? Usa ele em experimento que vai, sei lá, de remédio. E caso dê merda pra ele, foda-se. tá ligado? Se der errado, cobaia, você ia morrer mesmo. Pelo menos você tá sendo útil. O André me convenceu, eu discordo também, vou botar discordo. Meu Muito Deus, difícil pra mim falar que eu concordo. Qual que é a frase? Eu sempre esqueço a frase depois que a gente discutiu. Qual que é a frase? Pena de morte deveria ser uma opção em certos casos. Pra mim, eu discordo que nem o André. Tô que nem o André. Tem que ser... Você tem que ressocializar. Que essa do André... Essa do André eu achei pior do que a pena de morte, meu. Então, não, mas... É só um exemplo. É só um exemplo, cara. Mas é porque a punição tem que estar de acordo com o crime. A gente tem que ressocializar. Legal. Mas e se o crime for matar alguém? Aí, se a punição tá de acordo, você tá concordando com a pena de morte, cara. Olho por olho. É que ao mesmo tempo que eu concordo com a ressocialização, eu concordo que tem pessoas que... Não são ressocializáveis. Exato. E essas pessoas têm que ser punidas. Jeito. Mas assim, se ela morrer, é uma consequência. E se ela não morrer? Se ela sobreviver e... Por ah, vai motivo, ser, mano. Ela é vai estar na sociedade e fodeu, tá ligado? Não. Se ela não morrer, aumenta a quantidade de arsênico, cara. Não tá fazendo direito. Vamos testar os limites. Não, falei, outro tipo de teste. Outro tipo acho de teste. Essa ideia. Mas eu discordo, eu vou com vocês nessa. Exatamente, eu acho que vamos testar todo mundo pra remédios e virar cobaia. Fez merda, é virou cobaia. Eu acho que. Belo país. Eu não quero ser simplista assim, sabe? Só cobaia, mas também não quero ser simplista ao ponto de só matar. A gente vai ter. Foi uma brincadeira, mas eu acho que deu pra entender. Isso, a gente vai ter outro podcast falando só sobre essas punições. Meios de torturar pessoas que estão melhorando. Mas ó, a gente vai pegar cada crime específico e. Mas a gente tem que entender que, tipo, não vão ser ocorrentes esses crimes, tá ligado? Um crime, tipo, hediondo, ele acontece, tipo, raramente. Por isso que eu tô falando, às vezes a gente tem que pegar uma pessoa. E tipo, não é todo crime que vai ser julgado. Aí quando você diz punição de acordo, você tá falando do cara só roubou. Então ele vai ser usado pra sei lá o quê? Remédio de gripe que a gente vai testar nele. Aí o cara matou. Não, câncer. Cara. A gente vai fazer ele pegar câncer e tentar curar ele. Tá, se vacina certo, de Covid primeiro, pô. É. Exato. Aí é uma boa. Eu não acho errado. Tosse não. Na cara de uma pessoa e vacina, e dá. É. Tosse na cara da pessoa e dá... Como que é o nome? Vermectina. Cloroquina, né? Exatamente. Eu acho que tá certo. Já que vai morrer, pelo menos me ajuda a testar a vacina pro resto da humanidade. Pra salvar os outros. Eu vou ser responsável pela criação do próximo super vilão. É, sim. Com certeza. É verdade. O André é o vidro, né? É o vidro. É verdade, o Mr. Glass. O governo deveria fornecer assistência médica sem custos para seus cidadãos. Para mim, concordo totalmente. Então, Gustavo, claro. cidadão. Não é que perdoa ele que ele não sabe ler, ele é só um mero professor. André discordou totalmente com a leitura? Eu também. Com a leitura eu acho que tá totalmente errada, porque... O cara tá moldando as mentes do futuro. Professor, que não sabe falar cidadão. E aí, o que vocês acham? Eu concordo. Eu concordo totalmente, porque eu acredito que todos os países deveriam fornecer saúde, educação e segurança. Tem que ter esses três pilares como direito. Sim. Não, e pra gente vai funcionar, porque a gente vai taxar mais quem ganha mais, então tem como bancar. Não, Diego, não. Diego, você discordou. A gente discordou por causa de você, é isso que eu ia falar agora. Eu concordo totalmente, mas quero ver da onde vai sair essa conta aí. Porque os nossos milionários vão segurar toda a grana. Nossos milionários vão ficar mais ricos. Mas vocês, não, você tá errado. A gente discordou de tirar o dinheiro deles, mas a gente vai taxar eles. A gente discordou da redistribuição, não da taxação. Tá, tudo bem. Então a gente vai taxar eles muito. Tem que dar educação de saúde, né? Vamos pensar. Não, tudo bem. Vocês estão pensando o seguinte: não adianta. Até alguns vivem numa bolha, né? A maioria deles vivem numa. Mas não adianta nada eles viverem num mundo sem segurança, sem saúde e sem educação. Perfeito. Eles criam o mundo deles também. Não, eles já criam. É, o tal da bolha que você falou. Mas é. Não, isso eu concordo fortemente com o que o André falou também. Isso aí. Também concordo. Igualdade é mais importante que crescimento econômico. Aham, agora vai na parte da taxação. Então. Eu acho que é, sim. Sim. Contanto que todo mundo esteja bem, tá ligado? Se for igualmente pobre, aí fodeu. Depende de qual o nível do país. Se o país tá no nível bom, é melhor tá igual, porque você não causa, tipo, não causa people, não causa pessoa querendo roubar e tal, porque tá todo mundo bem. Agora, se tá todo mundo fodido, aí já é foda, né? Então, e esse tal desse esse crescimento econômico, eu acho que um crescimento econômico rápido, no caso, eu acho que se concentra muito em poucas pessoas, né? E não tem almoço grátis, né, galera? Não tem almoço grátis. É. Se você crescer rápido, esse dinheiro tá saindo de algum lugar. A sua dívida tá aumentando. Vai, uma hora cobra, tá ligado? É, você concorda comigo? Se tem um milhão de pessoas vivendo em extrema pobreza, elas estão vivendo em igualdade? Sim. Igualdade é isso, é todo mundo do mesmo barco. Tá todo mundo da mesma maneira. É, exatamente, todo mundo no mesmo barco. E eu acho que... E se a igualdade que diz ali é igualdade de gênero, igualdade de... Não é. Tá claramente não é. Eu acho, ó, igualdade é mais importante que crescimento econômico. Eu acho que é igualdade no sentido monetário, tá implícito aqui. No caso, eu concordo exatamente pelos mesmos princípios que o André. Pra mim, igualdade é uma palavra muito subjetiva. Crescimento econômico geralmente dá uma melhorada no país, certo? Num todo. Pode criar desigualdade? Pode. Mas no geral, ele vai estar bem. Vai ter um país melhor, certo? Agora. Sim, mas dá pra ter os dois. Mas a questão é, a pergunta tá querendo comparar um com o outro. Então, eu acredito que não dá pra ter os dois. Cara, um país que já tá, que se atingiu o máximo de desenvolvimento, a igualdade é mais importante, como eu falei antes. Agora, mas dá pra você crescer e não fuder tudo, tá ligado? Então. Dá pra crescer. Você não pode deixar aumentar a desigualdade social pra que muitos tenham pouco e nem poucos tenham muito, entendeu? Eu entendi. Você não pode preterir um pra ganhar o outro. Exatamente. Concordo. Você não pode preterir a igualdade pra poder alcançar mais desenvolvimento. Não existe um mundo de todos que são milionários. Não existe isso. O Gustavo citou Karl Marx, não foi? E ele que fala dessa guerra de classes, né? Que tem os proletariados e os burgueses. E um depende do outro e o outro depende de um. Mas eles estão em guerra constante, né? Sim, mas é melhor você estar do lado bom pra você, né? É melhor você estar do lado burguês. Um depende do outro, mas eu não quero ser do lado... Não, mas você tá do lado que você tá, tá ligado? E você vai brigar com a outra, com a contraparte, porque um sempre vai querer puxar um pouco mais pra ele, o outro vai querer puxar um pouco mais pra ele, e os dois vão se odiar. Mas no final, os dois... existe uma dependência, né? Sim, uma codependência, né? Que fala... Sim, sim. Um depende de um e o outro depende do outro também, né? Cara, faz sentido, mas o que é foda é que eu uso eu como exemplo nesse sentido. Se eu tô no lado pobre, vou trabalhar, eu tenho um incentivo pra poder ir pro lado rico. E talvez o capitalismo te dê essa chance de melhorar caso você faça alguma coisa. Não tô falando que todo mundo tem a mesma chance, mas você tem uma chance. Agora, se todo mundo tá igual, eu vou virar o maior vagabundo do mundo, cara. Porque eu já tô com o meu garantido. Eu quero é que se foda, tá ligado? Então, por isso que eu acho que socialismo e comunismo... Mas você discorda. Eu discordo do que você falou. Eu seria o maior vagabundo possível, cara. Eu não ia fazer o que eu gosto. Eu simplesmente ia fazer nada se eu tivesse igual a todos. Mas você acha que igualdade é mais importante que crescimento econômico? Não, né? Eu acho que igualdade... Mas, tipo, se você tá igualando até a quantidade de trabalho que cada um faz e tal, se tiver todo mundo vivendo em condições iguais, eu acho justo. Agora, se você tá falando em igualdade, tipo, o governo paga tudo e tá tudo certo, eu aceito, mas não espero que eu faça nada, porque eu não tenho motivação pra fazer nada, já tô... Vou ganhar igual, você não faz o que eu faço, tá ligado? Minha motivação vai pro caralho. Eu acho que o André e o Gustavo estão corretos na parte de igualdade, é muito subjetiva e não dá pra concordar. Então, o discordo vem, ó. Ó... Pessoas, essa é polêmica, pessoas que negam uma oferta de emprego não deveriam ser elegíveis para o seguro-desemprego fornecido pelo governo. Em que sentido que a pessoa vai negar uma oferta de emprego? Qual tipo de oferta que é essa? Pelo menos o salário mínimo ela vai ter, porque a gente concordou que tem salário mínimo. Agora, se você quer ganhar o benefício do governo porque você está desempregado, mas você teve uma oferta de emprego e você não quis trabalhar, você deixa de receber esse benefício. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas então, repete a pergunta. Porque você teve a chance de trabalhar e você não quis trabalhar. Pessoas que negam uma oferta de emprego não deveriam ser elegíveis para o seguro-desemprego. Eu acho justo, cara. Por mais que possa ser horrível. Eu discordo totalmente. Vocês acham que a pessoa devia receber mesmo que ela não queira trabalhar? Mas aí você tá fazendo eu ser mais vagabundo ainda, cara. Aí que eu não trabalho mesmo. Isso gera um problema enorme pro país também, né? Eu discordo totalmente porque... Você tá gastando dinheiro, cara. Na verdade, eu acho que isso é uma questão... É principalmente de você... Se você, você é obrigado a aceitar um trabalho, você vai ganhar bem menos e acumular muitas funções. Você vai viver em constante... Não, cara, mas pressão. O nosso país tem igualdade. Nosso não, não tem, não tem. Vocês cagaram, Diego, na igualdade. Você tá com memória de peixe, Diego. Você tá com memória Nossa, de peixe. Não tô... Mas aí foi vocês que cagaram. Eu queria igualdade. Vocês quiseram desenvolvimento. Não. Aí você faz, você força esse fudido a trabalhar de lixeiro ganhando salário mínimo aí, ó. Vocês cagaram. Não, tudo. Eu discordo porque, por exemplo, você faz uma pessoa que estudou, por exemplo, ela trabalhava como, sei lá, arquiteto numa empresa. A empresa faliu ou ela foi mandada embora. Ela recebe o seguro de desemprego. E aí surge uma oferta de trabalho que ela vai ser um arquiteto júnior. Pô, mas aí se ele não quer ser arquiteto júnior também, você vai ficar pagando pro cara até quando? Até ele querer ser arquiteto sênior? Não, por isso que o seguro de desemprego tem um prazo de validade. São 6 meses. Exato. A minha ideia era concordo, mas eu comprei totalmente a ideia do André. Discordo totalmente. Me convenceu. É que assim, aqui no Brasil, a gente tá pensando aqui no Brasil que a gente sai de um emprego e recebe o seguro de desemprego por alguns meses, 6, acho. Isso, que nem no nosso país, que nem no Acre. Tem lugares que eu acho que a pessoa não faz nada e recebe um seguro de desemprego simplesmente por estar desempregada e recusa trabalhos constantemente porque... É por isso que eu ela que pode eu ganhar sem trabalhar, tá ligado? Eu acho que a Alemanha tem não, isso. Não, aqui, cara, na Nova Zelândia é assim. É um grande problema, porque um monte de gente ganha pensão. É que a gente... Porque eles não querem trabalhar, eles não aceitam trabalho e continuam ganhando do governo. Aí a galera... Isso é verdade. Pensando o método do André, eu concordo com o que o André falou. Mas se a gente for pensar nesses outros países, é complicado. Não, vamos... Cara, é um grande problema na Nova Zelândia. Teve um caso desse. Ó, na Austrália teve um caso desse. Teve uma mulher aí que a gente conheceu. Não sei se a gente chegou a morar junto, não lembro direito. Um caso. Na Austrália tem um milhão de casos desse. Não, não, então. Mas é o caso que eu conheci. Essa mulher, ela tinha que comprovar que ela foi em tantas entrevistas de emprego, tá ligado? Durante... Pra conseguir renovar o seguro-desemprego. Aí ela ia nas entrevistas de emprego, negava e continuava com o seguro-desemprego. Então, sim, mas vamos lá. Isso é uma prática. Vamos supor, vamos pegar aí a situação da Nova Zelândia mesmo. Esse dinheiro que ela recebe, ele volta de alguma maneira pro governo? Não, cara, porque não é tanto dinheiro assim. É dinheiro suficiente pra você viver, mas tipo, não volta pro governo. Mas ela volta de alguma maneira. Mas ela não paga água, luz, telefone, ela não come, ela não consome. Ela não vive esses... Sim, mas volta o suficiente pra sustentar ela. Não, alguém tá pagando essa conta. Não, tudo bem, mas ela tá sustentando de alguma maneira. O governo tá sustentando essa pessoa, correto? O que eu tô querendo dizer é que tem uma relação de troca nesses dois casos. Se ela tá sobrevivendo, ela não tá roubando, ela não tá matando, ela não tá fazendo nada. Se prostituindo. Nem se prostituindo. Ou talvez ela esteja se prostituindo se ela não quiser trabalhar. Ah, tá pagando imposto? Não. Então ela tá roubando. Aí fodeu, né? Calma que tem essa pergunta mais pra frente. Calma que tem mais essa pergunta. Talvez esteja pagando imposto porque vai ser legalizado, né? Exatamente. Mas só se ela não estiver fazendo cash job, né? Mas vai emitir nota fiscal e tudo. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Fazendo blow job? cash job, cara. Mas vamos, só concluindo. Só concluindo o que eu tava falando. Blow job é o de menos, se ela é uma prostituta, cara. Isso aí é fichinha. Ela, de alguma maneira, eu vejo esse retorno pro governo. Mas é uma coisa que no... Aqui no Brasil. Você disse que o governo vai pagar pra pessoa não virar criminosa e não, é porque, tipo, eu acho que a gente tem que acreditar também na boa fé dos nossos cidadãos. Dos cidadãos. É difícil. Caralho, velho, o cara não sabe falar cidadãos. Nos nossos cidadãos. Porque, tipo, a gente tem que acreditar na boa fé deles. Então a gente tem que, talvez, fornecer um mínimo para que ele consiga se estabelecer. Não precisa ser eterno. Pode ser, por exemplo, 2 anos, 3 anos. Então, mas tem que ter prazo. O problema da Nova Zelândia e da Austrália é que não tem prazo. Então, mas o cara faz isso pra vida inteira. Vamos pensar na Nova Zelândia, que é o problema. Se ela não consegue, por exemplo, se ela vive de renda aí do governo. Ela vive dessa pensão do governo. Sei lá, eu não sei quanto que é. Mas a gente teria que fazer um cálculo de quanto que é o custo de vida dela e quanto que o governo barra ou quanto que o governo paga. Essa pessoa tem filhos? Tem um filho. Tem que levar em consideração. Ela... Mas aí que tá, aqui, quem tem filho, o governo paga a creche pra quem tem filho, pra mulher, mãe solteira que tem filho. Tipo, não é que ela não tem com quem deixar a criança, então, o governo paga pra poder trabalhar. O que acontece, o filho, você acha que, ela tá, que o filho dela será estimulado a ter uma profissão ou você é estimulado a ser vagabundo por causa da mãe? Aí que tá, mas e é o que acontece. Né? Tipo, geralmente é a mesma família que fica na mesma situação pra sempre, gerações a gerações, tá ligado? Porque sempre foi assim. Essa é uma pergunta difícil, não é tão simples, né? Essa daí é mais difícil. E não que as outras tenham sido simples, né? Ao invés de pensar na Nova Zelândia ou no Brasil e pensar na República Democrática Popular do Acre. Aqui a gente não tem as nossas regras ainda, a gente vai bolar elas. E a gente vai bolar de um jeito que não dá pra ganhar uma pra sempre, né? Uma pensão. É, não, eu acho que o não ser obrigado a pegar um emprego é uma boa, contanto que tenha limite de tempo também. Tipo, mais ou menos o que o Brasil faz não é tão ruim. Uhum. Tá, não vai tirando sabático nas minhas costas. Então, o Gustavo concordou totalmente. Não, o Gustavo discordou totalmente. Isso. O André discordou. Totalmente. O Diego concordou. Você discordou totalmente, André? Discordo totalmente. Ah, eu vou me manter neutro nessa. Eu vou me manter neutro porque... Depende muito da situação. Eu vou com o Fábio, eu vou neutro, porque pra mim eu concordo com as condições certas, tá ligado? Bom, nesse caso, eu acho que ganhou ou discordou totalmente, então. Ué, tem duas opiniões, por que que uma ganhou? Né? Porque você foi no neutro pra empatar, seu pilantra. Eu sei disso, Diego. O André tinha discordado e ele mudou por discordou totalmente pra somar votos, eu acho. Não foi isso que aconteceu, não. Não foi isso que aconteceu. Não, o senhor não venha questionar a idoneidade dessa banca. Eu não acho que poderia recusar. Eu acho que, tipo, se você recusou o trabalho, você não merece receber. Então eu concordo ou discordo? Não sei. Você quer ir neutro, Diego? Pode ir neutro e a gente pega no meio, na meiota. Mas é, não, é, na vamos verdade ver. A gente tá falando, tá discutindo um monte de coisa, mas quem ganhou foi o neutro, né? Porque tem eu e o Fábio no neutro. Dois. Não, mas o Gustavo e o André no neutro. Totalmente. É? Então, totalmente. Mas a gente é dois votos no neutro. Ah, eles são mas os dois nós mesmo, somos totalmente? Dois. Os dois positivo ou negativo? Isso, exatamente. Ah, aí fodeu, né? Vamos então jogar fica o dado. Na meiota, fica no discordo, né? Fica no discordo, certo? Entre vamos o discordo, no discordo totalmente vai. E o neutro. Beleza. Vamos próximo. Concordar em discordar, então. Meu país deveria dar ajuda externa e auxiliar o desenvolvimento de países de terceiro mundo. E quem diz que a gente não é terceiro mundo? Pois é. Pra mim, eu discordo totalmente, rapaziada. Cara, a gente tá no Acre, aqui, a gente tá mais fudido que o Batman, mano. A gente precisa de ajuda. Eu acho que falar deveria é bem pesado. Eu acho que não pode ter essa obrigatoriedade. Eu discordo totalmente, que nem vocês. E aí, André? Então, eu concordo, porque os países... a gente... ajudando países emergentes, a gente faz com que eles estimulem o próprio comércio deles e uma troca, como se fosse uma troca de favores. Bom, a gente ajuda vocês com dinheiro, vocês ajudam a gente com mão de obra, também conhecido como escravos. Muito obrigado. Esse foi meu TED Talk. Escravo não ajuda com dinheiro, pô. Não, a gente tá ajudando o país só tá mandando os escravos pra gente. Não. Estimula a economia, para que eles possam comprar... da gente, a gente conseguir revender deles. É uma troca de favores. Não, mas o país vai ter dinheiro pra comprar o nosso produto com o nosso dinheiro. Pô. A gente presta. Caralho, por que a conta não bate? O que tá acontecendo aqui? Ah, é verdade. É que eles vão se desenvolver e vão começar a gerar riqueza, né? É que nem o filho dar o dinheiro pro. É que nem o pai dar o dinheiro pro filho comprar o presente pro Dia dos Pais. Exatamente. Eu concordo com o que o André tá falando, eu concordo com o André, mas o problema é que a frase fala de obrigação. E isso daí não cabe. Fechou. Discordo totalmente, então, fechou? Maconha deveria ser legal. Maconha deveria ser legal. Eu concordo totalmente. Mas maconha é legal, não é legal? Vocês não acham legal? Eu acho chato pra caramba essa cultura de maconha. Entendi. Viu? Maconha. Não, beleza. Eu acho chatíssima. Mas... eu acho que deveria ser legalizado. Funcionou em todo o país que legalizou, tá ligado? Eu concordo e eu vou ser polêmico. Por mim, liberaria até a cocaína. Ih, rapaz. Eu concordo com o André. Eu acho que vocês já estão cruzando a linha um pouco, cara. São drogas que as pessoas utilizam e elas sempre foram muito ligadas à elitização do uso de drogas. Elas são proibidas por causa disso. E olha que eu sou mais louco que você, André. Eu concordo que deveria ser legalizado todas as drogas. Você usa cocaína, só se for ser mais louco. André. Não. Eu acho que deveria ser legalizado, talvez, mas descriminalizado todas as drogas. Não, cara, não, não. Tem coisas que têm limites. Maconha, o cara vai ficar com fome, ele não vai fazer merda, ele só vai ficar bobo. Porque a maconha é muito fácil de... o cara vai fazer merda. Droga mais forte, ele pode causar problemas pros outros. Eu vou te trazer uma informação agora, Diego. Você sabia que 9 em cada 10 usuários de cocaína, eles não são dependentes? Tipo, eles têm um uso recreativo? 9 em cada 10. Mas como é que você sabe? Da onde você... Da onde você tirou isso, cara? Eu assisti o podcast do 1-2, tá ligado? Com o Cauê Moura. Ah, mano, você tá tirando um maconheiro como sua fonte de informação. Aí você me fode, né, cara? O Monark me falou. Não foi. Aí é foda, cara. Foi no Flow, mas foi no Flow depois que o Monark saiu. Eu acho errado. E heroína? Heroína não pode ser o contrário disso? Inclusive, Fábio, nesse podcast, ele comentou sobre esse professor. Esse professor que faz uso de heroína todos os dias. E ele é funcional. Ele é um professor e tal. Ele discursa sobre isso, enfim. Então... é uma minoria. Se a pessoa é funcional, acho que não deveria problema. Se você quer deixar a galera usar a droga mais pesada, porque eles já são viciados, ou caralho, tudo bem, mas tem que ser. Aí teria que ser, tipo, assistido. Vai ser bem regulamentado, né? Obviamente. Tem que ser feito em ambientes controlados. Vai ter que ter jeito de testar. Não vai deixar o cara usar a cocaína e sair dirigindo, por exemplo. Tá ligado? Não vai ter uma sacola de farinha lá na Praça da Sé pra quem quiser pegar. Tá? Troca a sua bandeira do seu país pela cocaína na Praça da Sé. A maconha, ela é... menos bandeiras e mais cocaína. Desculpa, André, vai lá, André, falar um negócio e interromper. São drogas que as pessoas utilizam e elas sempre foram muito ligadas à elitização do uso de drogas. Elas são proibidas por causa disso. Existe uma questão muito de classe ligada à proibição de drogas. É uma minoria que pode utilizar sem ser incomodada pela polícia, enquanto a outra grande parte tratada de dois pesos diferentes. Eu acho errado, eu acho que... né? Especulação nas bolsas de valores, ou seja, tipo, ficar no trade, né? Ficar no trade, é menos desejável do que outras formas de atividade econômica. Neutro. Tipo, você tá na bolsa de valores, ficar comprando e vendendo ação assim pra tentar ganhar quando sobe, certo? É menos desejável do que outras atividades econômicas. É diferente, é neutro, mano. É neutro, pra você faz o que você quiser, cara. Pra mim, eu concordo também. É menos desejável que outras atividades econômicas, não é? Sim, eu gostaria mais que o cara tivesse. Porque a pessoa não tá gerando. Exato. A pessoa não tá gerando nada. Ela não tá fazendo nada, ela só tá especulando. Mas ele só vai estar ganhando dinheiro se a empresa estiver indo bem. Pra empresa tá indo bem, tem gente trabalhando, cara. Não, especular. Às vezes ele aposta na baixa, Diego. Isso, especular é. Então, mas e se ele. A empresa tá subindo, comprei e vendi. É isso. Mas não dá pra sustentar um país em que todo mundo só faz isso, cara. Exato, isso. Mas é exatamente essa a frase. Mas isso não existe. Por isso mesmo. Eu sei, mas não. Por isso mesmo que é menos desejável, porque se todo mundo fizer isso, não vai ter economia, tá ligado? Não, mas mesmo que todo mundo faça isso, não tem como tá todo mundo ganhando. Alguém tá perdendo. Então é menos desejável, concordamos. Eu concordo. Eu botei concordo totalmente, você, Fábio? Eu vou colocar que concordo totalmente também. André? Neutro também. Eu sou neutro. Eu acho que tanto faz. Não importa se você tá... Por que você vai estar pagando imposto quando você faz dinheiro do mesmo jeito? Tá todo mundo começando a taxar investimento. Tá vindo dinheiro pro país. Não importa como você ganha seu dinheiro, desde que você ganhe dinheiro. Então, não, Diego, não tá vindo dinheiro pro país. Você só tá pegando dinheiro de alguém que tá no país Não necessariamente no país, você pode investir fora. Você tá pagando imposto igual. É só não ter um acordo bilateral com outro país, caralho. Bom, então, problema... como dois neutros e dois concordam, ficou no meio. É. Ficou no concordo só, certo? Ficou no concordo. Isso, ficou no concordo. O dinheiro dos contribuintes não deveria ser gasto... Não, ficou no concordo. Não, ninguém ganhou. É, ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. Concordo tá muito mais próximo do concordo do que do neutro. Mas vai lá. Não, não tá não, pô. É um pra esquerda e um pra direita. Exatamente igual você. Não, não, tem uma bolinha pintadinha, aí tem outra bolinha pintadinha. Eu não tô discordando. E a bolinha do meio. Não, eu não tô discordando do método. Só tô falando, entre neutro e concordo totalmente, o concordo tá muito mais próximo da opinião de quem concorda totalmente do que da quem é neutro. Mas discordo, a gente não tá falando de opinião. A gente não tá falando de opinião, a gente tá falando de gráfico. Pensa num gráfico que tem dois aqui e dois ali, e o do meio. Eu não discordo do método, tá certo? Eu aceito isso. Não deveria ser gasto com artes ou esportes. Essa eu discordo. Eu discordo. Engraçado. Também. Eu concordo. Não, tem que entreter o povo, cara. Então eu concordo totalmente. Esse cara é muito, muito influenciável, né? O Diego deu a opinião dele e eu mudei pra concordo totalmente. É o seguinte, olha só, o dinheiro dos contribuintes não deveria ser gasto com artes ou esporte. Deveria ser gasto prioritariamente com saúde, educação e... Qual que era a terceira? Que a gente definiu? Era saneamento básico? Eu não sei. Segurança. Eu achei que era prostitutas. Não, não. Bem. Esporte não é a mesma coisa que saúde? É, me convenceu. Então eu só vou botar concordo só. Calma, você foi mais convencido e você diminuiu o seu totalmente pro normal? Não, eu fui convencido um pouquinho pro André. Então, de concordo totalmente, eu fui convencido pra concordo. E eu acho que a parte da cultura gera um... Faz o menor sentido. Dá uma... Isso dá uma cultura pro povo, dá uma, né? Não, menos cultura pro povo. Quanto menos cultura o povo tiver, melhor. Acho que não. Depende de qual lado você tá. Se você tá do lado que é o governo, talvez seja até bom que eles não tenham cultura. É. Eu acho que países que são, olha só, por exemplo, a Argentina é o pior país da América do Sul, vocês concordam? Não. Não. Por quê? Não concordo, não. Tem países piores, mano. Tem, porra, pega a merda da Guiana, Suriname, eles são muito pior que a Argentina, então na América do Sul. De fato, mas vamos pegar o bloco sul-americano e vamos pegar os principais, certo? Eu diria que a Argentina seria o pior. Não, você tá modificando tudo, o Paraguai tá tão ruim também. Não, Colômbia. Não tá pior que a Argentina. Porra, não tá a Bolívia não tá pior que a Argentina, cara? Não está. A Bolívia não tá pior que a Argentina. Olha só, a Bolívia, ela não é considerada um mercado de fronteira. A Argentina é. E a Venezuela? A Venezuela é, sim, também considerada um mercado de fronteira, mas... Mas tá melhor que a Argentina. Venezuela de lado? Não, a Venezuela tá pior. Mas, não, ó, vamos pegar o meu exemplo, porque nenhum outro exemplo funciona. Deixa eu só pegar o meu aqui. Pega o meu exemplo. É a Argentina. É pior, tá bom? Tá bom. Tô comparando só a Argentina e o Brasil agora. É o que você tá fazendo, cara. Mas tudo bem, aqui é a Argentina. É verdade, é. Já que a gente não pode usar nenhum outro país, que não seja ela. Pode usar sim, pode usar os Estados Unidos, Uruguai. Não, mas tem que ser da América do Sul, então Uruguai só. Ah, o Chile. Tem que ser... Vamos usar um exemplo que serve pra mim, pro que eu quero dizer. Vai lá, o que, que tem a Argentina? Vamos lá, a Argentina, ela é o pior país entre esses seis aqui que eu peguei, certo? Entendi. Certo. E ele correto. É o país que mais investiu em educação nas últimas décadas. E olha a situação como ela tá. Tá bem pior que o Brasil, tá bem pior que o Chile. Tá. Mas você tá pegando que... informação do 1-2 de novo, cara? Cê já falamos que parar com isso? Já falamos que não dá certo, cara. Porra. Não, mano. A Argentina virou um mercado de fronteira. Ele não é nem elegível pra investir. Não, mas de onde você tirou que ela investe mais em educação do que os outros países? Mais que o Brasil, velho. Ponte, confia. O cara acredita em cada coisa, vamos, mano. Vamos voltar. Ele, mas com certeza, o Gustavo deve usar o Bing como método de procura dele. Essa é a única pessoa. Eu instalei o Avast e eu não consigo sair do Bing agora. Caralho. Cara, pior que eu usava muito o Yahoo Respostas, é impressionante. Ele era bom, ele era uma opção no passado, antes do Google ficar do jeito que era. Ó, os contribuintes, eu acho que deveria privilegiar a saúde, educação e... Mas lê novamente a frase. O dinheiro dos contribuintes não deveria ser gasto com artes ou esportes. Eu acho que deveria, né? O privilégio não tá na frase, eu acho que deveria sim. Eu também deveria. Acho. Na real é o seguinte, assim, o que a gente tá falando pros nossos contribuintes é o seguinte: se vocês não sabem gastar o seu dinheiro, deixa que eu decido por vocês. Vocês são burros. E é o certo, tá ligado? E outra coisa, a gente não quer que o nosso país ganhe a Copa América? Não sem investimento em esportes, né? Não sem investimento. Se você não investir em esportes, fica difícil, cara. Tem que ter estádio. A gente pode investir em naturalizações. A gente pode comprar o estádio da Amazônia, que eles não usam mesmo. Bom, então vou botar aqui discordo. Vocês ganharam, discordo, certo? Mas a gente concorda, não concorda que pode gastar com artes? Sim, mas a frase é: não deveria ser gasto. Ah, tá. É uma negativa. Tá bom. Discordo. Ganhou. Se as pessoas querem dirigir sem utilizar o cinto de segurança, esta decisão deve lhes caber. Discordo totalmente. Discordo totalmente. Discordo totalmente, porque é o seguinte, a saúde no nosso país é pública, certo? Se a saúde é pública, então o gasto, se acontecer um acidente com um indivíduo, vai vir para o governo, que somos nós. Então, todo mundo vai pagar por aquela burrice da pessoa. Então, discordo totalmente. Exatamente, por isso que a vacina é obrigatória no nosso país. Ah, o Gustavo falou tudo e o Diego... também. Boa. Olha só, essa daqui é interessante pro Diego, hein? Prostituição deveria ser legal. Por que pra mim, cara? Eu nem uso o serviço de prostituição. Mas vai lá. Ainda. Nem uso, mas concordo totalmente. Eu concordo, véio. Tem que ser legal. Tudo que é legalizado vem mais imposto e imposto vai ser distribuído onde precisar. Sim, concordo totalmente. Tem que ser legalizado e fiscalizado. É isso. Tudo bem, tem que ser fiscalizado, mas é quem é que vai fiscalizar isso? Ah, eu posso ser o fiscal. Sim, um voyeur, tá ligado? Eu não ligo de ser fiscal, não. Eu posso candidatar. Só pra ver, ó, você tá um realmente... Deixa eu ver se você tá fazendo serviço direito, como é pra ser. O fiscal lá com o pau na mão, lá, olhando no cantinho. Eu seria o fiscal, não tem problema, já tá sentado resolvido. Sentado no banquinho ali, no cantinho do quarto. Não assistindo, eu vou consumir produtos, né? Porra, assistir o caralho. Mas então, ô André, eu acho que a gente parte do princípio que a gente aceitando, a gente vai fazer uma legislação bem fechadinha. Sim, sim, sim. Ó, títulos, esse daqui vai ser bem rápido também, ó. Títulos monárquicos, olha só, e aristocráticos deveriam ser abolidos. Bom, concordo totalmente, certo? Ou não? É, mas o nosso país tá começando agora, não vai ter monarquia, não vai ter nada. Mano, título monárquico, só de pensar em qualquer coisa relacionada a monarquia, monárquico, alguma coisa, eu já fico revoltado. É isso aí, então deveria ser abolido, certo? É isso. A menos que eu fosse o rei. com salvas nesse caso, eu... Então, mas eu nunca serei rei. Aí... Não com aí... essa atitude. É. Exatamente. A imigração no meu país deveria ser minimizada e estritamente controlada. Cara, mas isso é o que acontece em todos os países no momento, né? Não dá pra você simplesmente liberar e deixar todo mundo vir. Tem que ter controle. Senão vira zona. Eu também, concordo totalmente. Vamos controlar, exatamente. Bora. Vamos agora para as perguntas finais. Pô, finalmente. Tô tipo final de questionário aqui, só tô no, concordando totalmente. Eu lembro tipo, que o Gustavo falou lá, se, se você responder sim na próxima, pule as quatro próximas. Sim, sim, sim. O André no começo tinha... não tinha nenhum concordo ou discordo totalmente. Agora é só vai, vai, vai. É tudo... Lembra que o Gus falou que o questionário não era longo, que 6 páginas eu tava viajando? Quem tá errado? Não agora? É longo, não é longo, é que vocês estão perdendo muito tempo com cadê sintaxe? O seu Deus agora? Estamos vocês na questão, muito tempo com questão morfologia. 63 e não tinha tempo. Vai lá, tá nas últimas, agora. Tá nas últimas, vamos lá. Existem muitos programas governamentais que desperdiçam recursos. Bom, concordo totalmente. Concordo totalmente. Num país que cheio de corrupção igual o nosso, principalmente, né? Não, mas mesmo nos países sem corrupção, sempre vai ter projetos que vai ser, tipo, desperdício de dinheiro, mas que acabam sendo mal necessário, cara. Sim. Mano, a própria Arena da Amazônia lá, que construíram o estádio e não tem um time jogando na Série A. Nem na segunda divisão do brasileiro, inclusive. É, nem na Série B. Pô, mas tem meia dúzia de índio lá, cara. Você está sendo preconceituoso. Eu acho que essa frase, Diego... É, então, vamos para a próxima. Foi mal. Cadê? Oh, caralho. Mentira, vai lá. Segue. O Diego combatendo o preconceito. Combatendo fogo com fogo, cara. Um país jamais deveria ir à guerra sem o suporte da comunidade internacional. Sei lá, cara. Eu acho que não devia ter guerra. Só isso. Não, não invade, cara. Cada um fica no seu e tá tudo certo. Eu também tô mais com o Diego, assim. Mas então, a gente fez uma guerra, pegou o país e agora fala, sem mais guerra, a gente... tô no pique. Gente, parou. Mas enfim, eu... discordo, vocês concordam ou não? Um país jamais deveria ir à guerra sem o suporte da comunidade internacional. Eu tô neutro nessa. Internacional. Neutro também. Neutro. Eu não tenho opinião. Neutro. Eu sou um país neutro. Última pergunta. E agora sim, chegamos na última. Inclusive, André, essa questão aqui vale 100 pontos. E quem acertar a última ganhou, não importa o que aconteceu antes. É o cara, é o jogo do Portioli lá, tá ligado? É, a última, importa e foda-se. No fundo, existe um conflito entre os interesses das empresas e os da sociedade. Concordo totalmente. Porque eu falei do Karl Marx lá da guerra de classes, né? Dos proletariados tá sempre brigando com os burgueses, cada um quer o seu lado, mas eles também têm a dependência deles, né? É, um depende do outro, no caso. Mas cada um tá do seu lado mesmo? Ou o proletariado tá brigando pra virar burguês e o burguês tá brigando porque ele só não quer mudar. O proletariado não vai virar burguês, ele trabalha pro burguês. Não, mas sempre dá pra mudar, né? Se num sistema capitalista. Teoricamente, você tem a oportunidade. Não, mas acho que o proletariado, ele... proletariado? Eita, educação do Brasil, velho. A educação do Brasil tá na merda. Ó, o proletariado, ele briga pro burguês virar um proletariado também. Não pra ele virar burguês. Mas ninguém briga pra, tipo, tô pobre, eu quero que você seja pobre também. Eu quero ficar rico, eu quero benefício, eu não quero que todo mundo se foda e tá tudo certo. Eu quero me dar bem, né? Fala, puta, tá ruim aqui, galera. Vocês estão muito bem aí, vem ficar ruim aqui comigo. Não, mano, eu posso ficar bem aí também? É um ponto. Mas eu não sei se eles estão brigando pra tentar virar burguês. Eu acho que não é essa a briga. Não, mas a hora que eles virarem burguês, eles trocam de opinião. Eles não vão virar burguês, esse é o ponto. Se só tiver burguês, não existe a sociedade, né? É que nem você troca de lado. Aí você defende o outro lado. Mas trabalhando pra burguês, você não vai virar burguês, esse é o ponto. Se todo mundo for rico, ninguém é rico. É verdade. eu vou falar que eu concordo totalmente. No fundo, existe um conflito de interesse, sim, entre as empresas e a sociedade. A empresa quer lucro e a sociedade quer o bem em geral. Eu concordo totalmente. Eu concordo, mas eu só não acho que a sociedade quer o bem em geral, mas eu concordo. Finalizamos então aqui, e olha só, temos o resultado. Vai dar um resultado tão merda que eu tô até com medo. Olha só, qual o espectro... Eu acho que talvez não. Qual o espectro que você acha que a gente tá entre autoritário e liberal? Você acha que a gente tá mais pra autoritário ou mais pra liberal? A gente tá muito mais liberal. Tá mais pra autoritário, talvez, ou não? Então, eu acho que talvez um meio termo puxando um pouco mais pra liberal, eu diria. Na parte social, eu acho que a gente é liberal. Uhum. Na parte econômica, talvez a gente é mais... Então, mas ele, né, na parte econômica é da esquerda ou da direita? Esquerda e direita na parte econômica. Agora, social fica entre liberal e autoritário. Então a gente é mais liberal, muito mais liberal, socialmente. Então a gente é liberal, sim. A gente não é mais liberal, a gente é muito mais liberal, que deu muito mais liberal pra gente. Vou até tirar um print. Vou tirar um print screen aqui e mandar pra vocês. Precisamos de professores de inglês também na nossa nação. Oh, tá foda. Precisamos de um apresentador que saiba falar. Ai, ai, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o print screen e já vou mandar aqui pra vocês verem no Discord. Sem a língua presa. E entre esquerda e direita, a gente ficou um pouquinho, só um pouquinho, pra esquerda. Ficamos bem mais liberal e um pouquinho pra esquerda. Eu achei que a gente tava mais pra direita do que pra esquerda, um pouquinho. A gente seria como se fosse o Bill Clinton, só que um pouco mais liberal. Só que, aliás, bem mais liberal. Boa. E é isso. Eu acho que esse podcast ficou muito bom. Muito bom. Eu gostei muito. Achei que ficou excelente. Eu gostei bastante também. Não, ficou bom, mano. Só que eu achei que ficou muito longo. Mas já tive melhores. Mas eu achei que esse daqui ficou... Eu acho que não. Eu acho que esse daqui foi um dos melhores. Gostei muito. Nos outros a gente não teve muito debate aqui. Teve debates acalorados. É verdade. E é interessante a gente ver, tipo, qual a diferença, tipo, porque a gente somos pessoas relativamente próximas, certo? O problema, cara, é que a gente meio que tá tudo alinhado. Porque os debates não a gente tá, teve não foi tá. mais. Não, os muito debates menos. Foram português. Foi, pô, você usou a palavra não redistribuição. Foi, não concordo com a palavra redistribuição. Foi não tipo sei assim, se nossos, tá, não sei se debates, tá, eu digo. Eu acho que, tipo, deu pra ver que a gente, mesmo nós sermos mais alinhados, talvez, mais semelhantes nas ideias, mesmo assim a gente teve, tipo, discussões muito distintas de coisas, sabe? De coisas muito distintas. Então, dá pra ter uma ideia de como deve ser louco você trabalhar com isso. Você, tipo, ser um político de fato e tentar convencer outra pessoa que tem uma ideia completamente oposta à sua, que a sua ideia talvez seja válida em certo ponto. É muito louco isso, tá ligado? Eu gostei muito desse. Mano, foi o melhor podcast que a gente já fez. Eu vou feito, reformar né? minha opinião. Foi eu bom. Concordo fortemente com o Gustavo também. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado a todos vocês. Valeu e até o próximo Não Tem Como Dar Errado. Tchau, tchau. Falou, até mais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Eu quero essa animação. Porra, depois de um formulário desse tamanho é difícil estar animado. Depois de um vestibular inteiro, você tá passando as questões ainda na folha de... No caderno de respostas, né? No gabarito.